Com vocês, o Jardim, um coreto, a música e a saudade. Cícero Xavier, nosso ouvinte de São Paulo, nos envia DVDs do cantor Carlos Nobre. Nós recebemos e agradecemos o envio de 2 CDs do cantor Carlos Nobre, que nos foram enviados e ofertados pelo nosso gentil ouvinte e colecionador da música popular brasileira, senhor Cícero Xavier, que reside em São Paulo e que nos ouve pela Rádio USP FM da nossa Pauliceia desvairada. Obrigado, amigo Cícero. Em audições vindouras, vamos enfocar faixas desses CDs do cantor Carlos Nobre. Mais uma vez, os nossos sinceros agradecimentos ao colecionador que reside em São Paulo, nosso gentil ouvinte, senhor Cícero Xavier, pelo envio dos 2 CDs do cantor Carlos Nobre. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Vamos atender ele que reside em Analândia, senhor Sebastião Pereira, conosco nesta manhã, com o lendário Paraguaçu desfilando garbosamente, o saudoso intérprete fazendo arranjo e cantando esta composição, Casinha Pequenina. Jamelão também conosco, dando um show nesta melodia, recebeu a poesia do Luiz Peixoto, Casinha da Colina, arranja do maestro Vero. Ainda para ele, da cidade de Analândia, o nosso gentil ouvinte, senhor Sebastião Pereira, conosco nesta manhã, a rainha do rádio, a favorita da Marinha, Emilinha Borba, com a Tabajara do Perino, do José de Araújo, meu mulato vai ao morro. Não te lembras da casinha pequenina onde nosso amor nasceu? Ai, tu não te lembras da casinha pequenina onde nosso amor nasceu? Tinha um coqueiro do lado que, coitado de saudade, já morreu. Tinha um coqueiro do lado que, coitado de saudade, já morreu. Não te lembras da morena, da pequena casinha onde eu te vi? Ai, não te lembras da morena, da pequena casinha onde eu te vi? Daquela enorme mangueira altaneira onde cantava, oh, bem te vi. Daquela enorme mangueira altaneira onde cantava, oh, bem te vi. Não te lembras das juras e perjuras que fizeste com fervor? Ai, não te lembras das juras e perjuras que fizeste com fervor? Daquele beijo demorado, prolongado, em que selou o nosso amor, daquele beijo demorado, prolongado, em que selou o nosso amor. sabe de onde eu venho, que uma casinha que eu tenho fica dentro de um pomar. É uma casa pequenina lá no alto da colina, de onde se ouve longe o mar. Entre as palmeiras bizarras cantam todas as cigarras sobre o pó de ouro do sol. Do beiral vê-se o horizonte, no jardim canta uma fonte e na fonte um roxinol. Vai ao morro, vai, vai levando a minha saudade. E o meu samba cantando pelas ruas da cidade. Mas com a cuíca o tamborim se despede por mim, eu vou morrer de saudade. Com a cuíca o tamborim se despede por mim, eu vou morrer de saudade, eu vou morrer de saudade. Mas o meu pranto vai cair, mas bem fique meu mulato, mais cedo ou mais tarde também saudade de mim vai sentir. São Carlos, Rádio USP, São Paulo, um jardim, um coreto, a música e a saudade. O nosso e-mail para que você solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. O nosso site, o site da Rede USP de Rádio, www.usp.br/Rádio USP. Você pode ouvir esta pedida ao vivo. Ela também estará em arquivo à sua disposição. Mas vamos nós, música. Vamos sim. Ele também reside na Supercap, no bairro Pacaembu. É ele, o nosso gentil ouvinte, Sr. Vicente Figueira, conosco nesta manhã. E ele gostaria imensamente de ouvir com o saudoso cantor e advogado Mário Reis, arranjo do maestro Vero, Mário Reis defendendo do musicólogo Ari Barroso, Flor Tropical. Ainda para ele, do Pacaembu, São Paulo, Sr. Vicente Figueira, nosso gentil ouvinte. Também do musicólogo Ari Barroso, conjunto vocal Quatro Ases e um Coringa, cantando a melodia Diz Que Dão. Foram lá fora buscar como atração singular Dona Chiquita de Martinica e a espanhola de xale castanhola, mas a morena trigueira que tem diploma e cartaz. Pois a Chiquita e a espanhola no chinelo pra nunca mais. Oh, morena, moreninha, todo jardim tropical é de direito e de fato. Como atração singular Dona Chiquita de Martinica e a espanhola de xale castanhola, mas a morena trigueira que tem diploma e cartaz. Pois a Chiquita e a espanhola no chinelo pra nunca mais. Oh, morena, moreninha, todo jardim tropical é de direito e de fato a rainha do meu carnaval. Oh, morena, moreninha, todo jardim tropical. Meu Deus, como é bom se viver assim. Oi, que din-din, oi, que din-din, oi, que din-din. beijinho. Foi um carinho só. Foi tiquidão, tão. Foi tiquidão, tão, tão, tiquidão, tão. Quando é dia de dormir. As morenas bonitas. Tem um par amoroso aconchegadinho. Ai meu Deus, quem me dera ter um carinho. Ai meu Deus, como é bom. Ai meu Deus, como é bom se viver assim. Pois que din din, pois que din din, pois que din din din, pois que din din din, pois que din din din, pois que din din din. Ai meu Deus, como é bom viver assim. Ai meu Deus, como é bom. Ai como é bom viver assim. Há 11 anos consecutivamente, com a sua participação e audiência, pela Rádio USP São Carlos e Rádio USP São Paulo, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, nosso intervalo. E na vão desfilar, Osni Silva e conjunto Vocalistas Tropicais.